Esquerda 28, curva esquerda, gole de Iné, 11935, transponder 5162, 6749. Afirmo. Solo Salvador, azul, Alfa Yankee Bravo. Siga. Solo Salvador, azul, Alfa Yankee Bravo. Solo Salvador, azul, Alfa Yankee Bravo. Solo Salvador, azul, Alfa Yankee Bravo. Solo Salvador, azul, Alfa Yankee Bravo. Azul, Alfa Yankee Bravo, prossiga. Alfa Yankee Bravo na remota 3, já autorizado pela Infraero, solicitando permissão para teste de motor e marcha lenta por 5 minutos. Fins manutenção. Na remota 3, aí no pátio 3, é isso? Positivo, terminal de carga. Tá autorizado. Só confirme, haverá hoje o voo do azul 407 ali? Positivo, estamos só aguardando aqui um parecer final da nossa engenharia. Gente, chame no término do acionamento. Ok, Alfa, aqui tá, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, de Abaeté 9660. Hoje vai até 9600, mantém o nível 070, voo e pitch para ingresso na chegada. Ajuste no 04, reporte para descida. Positivo, senhor. Nossa intenção é, se possível, manter a proa do VOR para uma posterior modificação do plano e pouso na 17. Estimativa, vai até 9660, mantém o 070 na proa do VOR, reportando para descida. Positivo. Grato, 9660. Para a descida, Abaeté 9660. Abaeté 9660, desce para o 040, aposta para a modificação. Sim, para o 040, formará para a modificação. 6749, portão 612, a pushback acionamento. Está autorizado, push acionamento no 612. 6749. Acionamento na posição, web 6700, portão 4. Está autorizado. 6700 está autorizado. Autorizado, 6700. Atingindo 040, solicita modificação a partir da presente, a baia até 9660. A baia 0, modificada 56, prossigo para 1510, um ajuste no 014. Prossigo para 1510, 1014, 9610. Portão 4, web 6700 está autorizado. Está autorizado, 6700. Torre web 76749 para o táxi, TB 66, 4 horas e 40, alternando com fins. Web 6749, está autorizado seu táxi via Juliette. Esse é o pátio principal Juliette Alpha Golf. O Web 6749, até o ponto de espera da cabeceira 28, Web. Pátio Juliette Alpha Golf, ponto de espera da 28, 6749. Brasília, 12425, hotel 12652. Aeródromo à vista, baixa 9660. 9660, complete informação, chame torre 18296. Vivo grato, boníssimo. Gente, web 6700, está autorizado o táxi via Índia Alpha Golf até o ponto de espera da pista 28, web 6700. Índia Alpha Golf até 28670. Torre Salvador, muito bom dia, dia Baeté 9660. Bom dia, Baeté 9660. Com a sua aproximação, informa o vento 250 graus, 13 nós. 13 nós, ajuste a 1014. 10 no 4, informe a vista no campo. Positivo, com o campo à vista já, senhor. Situação do trem de pouso? É. Em cima ainda. Repare o trem baixo travado. Agora baixado e travado, aberto 9660. Gente, a Baeté 9660 avistado, autorizado, pouso, vento 240 graus, 8 nós. A Baeté 9600. 9660. Obrigado, 9660 da Baeté Airlines. Solo Salvador Azul, Alfa Yankee Bravo. Azul, Alfa Yankee Bravo. Prossiga, Alfa Yankee Bravo. Solo, estamos autorizados pela Infraero, solicito permissão para reboque do pátio 3 para o finger de número 1. Autorizada. Ok, obrigado. Torre Abjet 6749, próximo ponto de espera da 28, pronto para decolagem. Web 6749, alinha e mantém. Alinha e mantém a 226749. Forte de Brasília, 1-2-4-5, Alterna 1-2-6-1. Já 3-1-6-5, Nave 660, no solo de Salvador, 04. Está autorizado ao final. Pois não, só vai para o passo principal ou para a Baeté? Para a Baeté. Eu faço um backtrack e depois libero a pista para o Pátio 5. Graças. Bom dia, bem-vindo a Salvador. Web 6749, autorizada a decolagem. O vento é 240 graus, 1 no 3 nós, ajuste 1013, 1 no 0 no 3. Pista molhada. Decolagem autorizada da 28 com 1013, 6749. Afirmo. Ali mantém. Ali mantém, 6700. Nove, decola de Salvador, 0612, chame o controle, 199, decimal 35, web 6749. 1935, grato. Bom dia, objeto 673-6749, transfere. Bom dia, 6749, contato na decolagem, sobe a 340, sai da gole. 340, sai da gole, 6749. Web 6700, autorizado a decolagem, ao vento a 240 graus, 1-2 nós, pista molhada, ajuste 1013. Está iniciando 6700. 9649, também tem informação, mantém a 310 de lança para a rotadora quarta de chegada a Cali, pista 2. Web 6700, decola de Salvador ao 09, meu controle, 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Bom dia. 9, chame Recife, 128.8, alterne 123.25. 288-12325, 6749. Secundária, 13325. 13325, grato. Controle Webjet 6700. 6700, vigilância, sobe 340, saia da Gole. 340 na Gole, 6700. Após eval, foi na flor de 1749.